se os amigos me enganam, eu não sou compreendido. Se os meus não me amam e a vida é vazia, em meio ao tormento eu sinto paz ao perceber que um amigo atento eu tenho sempre ao meu lado, até que enfim a esperança de um viver melhor no céu, pois Jesus já perdoou os pecados meus. Sei que amigo como Cristo não encontrarei jamais, pois ao meu viver diário esperança Cristo traz. Amigo como Cristo não encontrarei jamais, pois ao meu viver diário esperança Cristo traz.